9970, controle. Federal 9970, controle Salvador. 4981. Escuta, 4981. Top Zero, azul 4981. A bola Charlie, então, Oscar autorizado, Tatiana, November também, é o meu 085, decola pista 35, direto radial 365, controle Salvador 120.8, transpondo 5564. Pastor Lima Lima Fox, now 5 miles to Momo, maybe 5 direct Petrolina. Request now 130. Lima Fox, stand by. Flight Petrolina. Now heading Petrolina, Lima Fox. Controle Salvador, Oceania, Oceania, 312, 312. 312, autorizada chegada na área, desta via para o nível de voo 050. Via 050, meia. Aí da ADEI em acionamento. Atenta a movimentação no pátio, chama para o táxi, o Charlie de Oscar. Papai, meu hotel de SCA, temos um Seus 22 acionando no pátio. Atenta a movimentação, táxi autorizado até o ponto de estrada, táxi Oscar, reporte para o ingresso, pista 17, hotel de SCA. Olympus 06, decolado aos 06, controle 120, decimal 8. Para o controle 108, Olympus 06, obrigado, até a volta. Até a volta. 73. Como recebe o controle? 5. Tá. O Xané 6312, controle Salvador? 312 na resposta, tá certo. Reduza para 2509, segue com o número 3 na aproximação de Salvador, corteja. Ok, reduzindo para 250, ciente número 3 para ponto Salvador. 6312. Controle de Salvador, muito bom dia, aqui é o Olympus 06. Decolar sistema 0, cruzando 2.500 em curva direita para Sierra Bravo Romeo 204. Olympus 06, vou direto à área, subindo para uma centena. 06, vou direto à área, subindo para uma centena. Céu direto Sierra, autorizado a olhar e decolar sistema 0, vento 1.60 graus, 1.09. Papapapá, Lima Lima Fox, contact with the center, 125, this 545. 125, Lima Lima. Tank Golf autorizado a sinalizar reboque. Ok, autorizado com sinal reboque, Mike Yankee Golf. O que você chamou? Papapapá, Mike Yankee Romeo, 45 KTR, Juliette Romeo, Hotel. Fala o meu Mike Juliette Romeo, 500 pés. Papapá, Mike Juliette Romeo, 10. Correção, papapá, Mike Juliette Romeo, pra Serra Índia, com Índia. 500 pés, decola pistão na 7, primeira curva direita, via litoral sul, controle Salvador. 120, decimal 8, aciona 0126. Chame controle 120, decimal 8, boa viagem, até volta. 1208, obrigado, até volta. Até o Juliette Serra. Regimento Serra, mantém-se em condições visuais, voa direto Manati, reporta livrando a CTS. Voa direto Manati, reporta livrando a CTS, obrigado. 01 no telefone, câmera de tracto, 18 Manati. Salvador é o Azul 2796, pronto pra cópia. Azul 2796, autorizado de uma pessoa, nível 170, Golf 677. Escola, pistão na 0, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 1208, transponder 5006. Autorizado de uma pessoa, nível 170, pela Golf 677. Escola na 0, curva esquerda na Conde. Controle 208, meu telefone 5006, Azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto, chame pronto. Chama. Azul 7020, autorizado de colagem da 1-0, só 3-2-3. Papa, Mike, Jet Romeo, pátio 5. Atenta a movimentação no pátio. Algumas pessoas e viaturas sem contato bilateral com este órgão. Reporte para o táxi de colagem, Mike, Jet Romeo. Pátio livre já vai... Então, Charlie, Oscar, seu 4 com 3 horas, pelo menos 6 horas, ao pé da Serra Santana. Pronto, táxi. 03, João do Orvão, 6 horas, táxi autorizado até o ponto de espera, táxi aí. Oscar, reporte para ingresso. Papa, papa, Charlie de hora. Portar para ingresso, Oscar. Oscar. Declarado aos 1-1, controle 1-2-0, decima 8, boa viagem. 1-2-0, decima 8, graça 3-8-3-0. Patrulha Salvador, tá 3-8-3-0, passou no 1500, tá? Tá 3-8-3-0, contato radar, separo 3-3-0, via saída PUCA. 330 restrito, via saída pouca, tá? 3230. Deixa 2000, azul 4981. Deixa para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado, o azul 4981. Sente, reporta estabilizado, Vinícius. Tá 3304, deixa para 3000 pés, o ajuste no 020. 3023, 304. Funcionamento 312, redução para 200. 109, 06, controle, tá 3230, autoriza para o de Aracaju. Tá 3230, aguarde a coordenação com o Espírito. Vale. Uma foto 08. Tem. Azul 2783, chama Centro Recife, 126, decimal 0. 260 Recife, azul 2783. Papa Charlie India Oscar, reporte aliado e pronto. Pistão no 7. Afirmo, táxi autorizado à direita, via pista, reporte aliado e pronto. Pista 35, pronto, Charlie India Oscar. Diga o 100. Gente, o Olimpo 06, escuta o controle. Escuta. Canem 6312, restauração para sequenciamento, curva esquerda, rua 030, seu literal, curso localizador. Esquerda 030, localizador, canem 6312. Terra Índia, Eco Índia o destino, não Siri Barra Grande. Terra Índia, Eco Índia, marque da Chambela. No pátio 5, tão direto, Terra Índia, Eco Índia. Devo decolar de vento 160 graus no 0 nós. O Mike Jet Romeu. Informa fora do sol, iniciando, Romeu. De 118 decimal 95. 1895, obrigado. 3304, separa 2 no CRES, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Prefiro, Palmaré estabilizado é 33304. 312, separa 3 no CRES, o ajuste no 020. 0206312. Pode voar o Índia Terra, o 3304? O SAM 3304 é, mantém a chegada. Tá bom, vai mais, obrigado. Guarde transferência, Mike Jet Romeu. Vai aguardar para 12080, Mike Jet Romeu. Bom dia, azul 4981. Sinal da 10. Azul 4981, informação de tráfego à esquerda, temos um Robson 44, decolou com um proa norte, afastando-se do aeródromo de Salvador. Um vento 1950 graus, 12 nós, pista no zero, pouso autorizado. Tive pouso da 10, azul 4981. Papá, papá, mais direto ao meu, aciona normal, transponde 0115, transferência, controle 120 decimal 8. 1200 decimal 8, acionado transponder 0115, Mike Jet Romeu. Gente, papa papa, Charlie India Oscar, mantenha a cabeceira 35. Autódromo pro anote. Mike Jet Romeu, mantém 5 condições visuais, 500 pés, confirme o telefone. Reportará quando o visual com Serra Índia com Índia para pouso, Mike Jet Romeu. Gente, na escuta do controle. Romeu. No gate 09, pela sessão, obrigado, bom trabalho. Entendi, gol eficiente. Fez no 2, essa planta está no localizador, reduzindo para 1-8-0. Fez no 2, o Papa Papa Tchang de Alasca está na escuta? Vai escutar. Decosto decolou a partir do pátio, afastou de Salvador ligeiramente à esquerda do eixo de decolagem pista 35. Naquele setor, afastado em torno de 4 mil, está mantendo 510. Após a decolagem, mantenha a reta decolagem até cruzar o número 10, após curva para a radial ideal aí 335 Salvador, ok? Inicialmente mantenha a posição, aguarde a decolagem. Afirma, é manter pro até cruzar mil pés para livrar o tráfego. O tráfego tá mantendo agora 5 minutos passado, 500 pés, vem? Ok, fica atento à possível esteira do Embraer 190 cruzou o eixo. Quando o plano decolagem autorizado, pista 35, veto 150 graus, 10 horas. Charlie de hora. Estilo braço, confirme o nível. 080 até 40 milhas após o processo 04, na sua informação. 090, isso. 080. 080, depois cancela e prossegue em qual? 25. 3304. Tá, 3304, completa com a torre 1-1895 ao ponto. 195, cara, obrigado. Poxa, na MS3, M2, já separa 2 mil pés e reporta estabilizado. Tomara estabilizado, já reduzido o Xanel 63. Boa viagem. 908, obrigado, bom dia. Salvador, eu tô 3304, a 1 milha e meia do céu. Gente, tá 3304, caso receba informação de tráfego à esquerda, no Cirrus 22, decolou pista 35, afastando do aeródromo de Salvador, na radial 350. Cruzando agora o número pés da ascensão, pista no zero, pouso autorizado, vento 150 graus, 12 nós, ajuste no 020 para o tráfego 3304. 020, autorizado, pouso na 10, 3304, atento ao tráfego. 335 da presente, está cruzando no 1100 pés, pouso CA November de agora, meio estimado aos 30, 1230, 8 Charlie de Alves. Quente, 1230, copiado. Sapatango, Lima, Quilo Bravo, acionamento autorizado, reporte para o DAC. Posição 5, pushback e acionamento. 1095, guardando com a equipe de sala, após a passagem da Embraer da Azul retaguarda, pushback autorizado, chame táxi. Termo após a Azul retaguarda, autorizado, chamaremos. 1095. Autorizado, 095. Zero 04, Solo 23. Lidere pista direita via ataque cheia, chame Solo em 121, decimal 1, bom dia. 121, vai ser máximo, o 3304, obrigado. Xené 63, moleza, escuta a torre? 2, Salvador, bom dia. 6312, final 10, baixo chamado. Bom dia, Xené 6312, pista no 0, atravessado, pouso autorizado, vento 160 graus, 12 nós, ajuste altímetro no 0, 20, 1020. Do Solo 26, chame Solo 121, decimal 1, hoje não é metro. 312. Igual a 095, para ser táxi em frente, faixa principal, back range, ao ponto de espera da 90, torre 1-1-8-9-5, que negar no 020. Solicitado táxi em dia 1895, obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, você também. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 6312. Azul 7,96. Chame táxi. Vai chamar. Bom dia, voo 1095, aproximando o ponto de espera no 09. Voo 1095, bom dia. Autorizado alinhar e manter, 10. Afirmativo, autorizado alinhar e manter, 10, voo 095. Charlie Mike. Sierra Juliette Charlie Quebec autorizado, nível 180, decola pistão 97, primeira curva esquerda, saída a Momo, controle Salvador 1208, transponder 5026. Alfa Charlie Mike, acionamento com a torre 118, décimo 95, confirme 45, PLB. Em frente ao 145, agora vai ter, estamos com 6 horas e 20, acionando o Salvador, PLB 0. Eu sou o PLB. Mike, confirme PLB. 07 a bordo. Acionamento de táxi, torre 118, décimo 95, Alfa Charlie Mike. Fez 64, autonomia de 4 horas de alterna Maceió. Prossegue táxi abaixo principal, táxi Índia, porta de espera da 90, chama torre. 118-95, que legal, 0020. Cliente no ponto de espera da torre, o azul da 796. Cliente nível final 065, chama de ordem. Sem porta. 095, declara os 30, chame controle Salvador 120.8. Vale, Salvador 120 decimal 8, ou gol 1092, pode ir. Pronto, azul 2796. Azul 2796, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 12 lá. Alinha e decola, azul 2796. Control de eletro, por gol 097. Estamos em contato radar. Marcação 3300 pés, sulfato 3600, descendo a árvore. Vou de excelente. É do telefone, obrigado, 360, voo 092. Uma parte da Rioca 42 milhas no sudoeste do Oeste Salvador, cruzada sem ferrado, bateu esse código de 0065, para informação de voo e alerta, chama Recife no 2545. Vai manter 065, visão 125, visão 125, 7 horas, bom dia. Charlie Delta, controle. Prossiga, uma hora bem curta. Charlie Delta, para a descida, alterna 125, decimal 4. Pessoal, agora 125, decimal 45, informe alerta. E desce em 125, decimal 4, Charlie Delta. Hank, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, é o Azul 2796. Aeronave? O Azul 2796. 2796, sua linguagem normal no transponder 50706, subindo para 170 na saída Conde, aguardando o contato radar. Ciente para 170 na Conde, o Azul 2796. Tudo isso aí, então veio contato radar para o São 2 de pé. Confere. No 095, chama Recife no 26, decimal 0. Certo, Recife no 26, decimal 0. O voo no 095, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, é o Dan 3179, com informação hotel, Guarulhos, nível 340. Tenho 320, pré-aprovado, aceita? Afirmativo, senhora, aceita. Estou autorizando o 79, autorizado Guarulhos, nível 320, o Alfredo Lono 0, decola pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5031. Afirmativo, Guarulhos aprovado 320, pela Alfredo Lono 0, decola 10, comando à direita, da El, Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5031, 3179, posição 07. Se o 3179 está de muito correto, sempre pronto. Chamada. Tráfego Salvador, bom dia, 9419, posição 1. Iniciativa 340, Cancina. Brasil 4299, localizado 340, Cancina, Sacerdo 10, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mote, controle Salvador, 1208, transponder 5020. 340, autorizado, Salvador 10, 14, 10, Leda, Mote. 208, controle, 5020, ação na nossa, está apresentado. 209, correto, em pronto. Essa marca, 209, eu sigo até o GNC. Salvador, mantendo o atendimento, acionado 2149, GAB. Hotel GNC, acione o código 0124, com atenção sexuais, no Anafroa de Coral de Itapuã, e reporta para a VP. Acionado 0124, mantendo o atendimento, acionado 2149, GAB. Sérgio Juliette Serra, só no código normal do microfone. Ainda não recebi. Bom dia, Gol 1160. Gol 1160, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050 e a chegada Mari. Via Mari 050, pode Guaduna ou não? Mantenha o perfil da chegada, Gol 1160. Bom dia, mantenha. Prossiga. Olímpico 06, solicita descer para o nível 06. 06, tráfego cortado no local, desse critério. Ok, Olímpico 06, descer para o 06. Sérgio Leclerc, dos faros sujos da Polocone, ponto visual com os faros de Itapuã. Sérgio, altitude de 500 metros, primeiro ponto visual com os faros de Itapuã. Para São Paulo, autorizado, nível 430, Upper Zulu 110. Decola pista, corrigindo a rota, é DCT Block, DCT DND, Mubave, direto em rota. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Mótiva. Controle Salvador, 120, décima 8, transponder, 5037. Autorizado para São Paulo, nível 430, do CT Block, CT DND. decola da 10, saída da EL, transporte pode concluir a foto. Transporte 5037, não cumpriu o controle. Controle 120.8, saída da EL, Leda Motiva. Confirme o pátio PLB. Da EL, Leda Motiva. O outro lado direto, pode estar Aerostar. Controle 120.80. Cristina Aerostar, seu decolagem da pistão no 7? Afirmativa. Se igual da 17, mantém a saída da EL, Leda Motiva. Passou a metáxia torre 195. Veio para o lado de cima, mantém o centro da saída da EL, Leda. Boa tarde, Leda. Para o táxi, Tutan 3179, nosso POB 168, autonomia de 4 horas, com fins alternos. 3179, parte principal, táxi Índia, ponto de espera, zona 01185, sem negar no 021. Depois de Lecerra, chama a torre em 1-1895. 1-1895, obrigado. Sou eu, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Papa Romeu, até o Juliette Serra, sente do tráfego, autorizado o circuito pela direita, pistola 7. Chame gerando base com o cheque de trem. Vento 1-70 graus, 1-4, nossa. Chama girando base da 1-7 com trem baixado e travado, Serra. 3796. Salvador, está entregando 79, quando estiver pronto. Está 3179, bom dia, autorizado a Leandro decolar, pistola 0, vento 1-70 graus, 149, ajuste ao tinto no 021 agora, 1021. Autorizado a linha decolar, capiteira no 0, 3179. Solo, Salvador, 3304. Autorizada final ILS, confio estabilizado. 2021, tomaria estabilizado ILS, vou no 60. 3304, Brasília 360, autorizado, autorizado no 1-7, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída arbórea, transição é lerta, controle Salvador 1-20-8, transponder 1051. Sou Brasília 330, Pedro 17, decola curva direita, arbórea Elefa 1208, 551, transporte, 501. 3304, correto, chame pronto. Maravilha. Salvador, com o Chanel 63, 1-2, autorização, Recife. Chanel 63, 1-2, Recife, 350 autorizado, direto Aracaju, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, Uca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador, 1208, transponder 5046. Essa é a via para o 050. Via para o 050, 3, 0, 3, 0, 3. Papai, o meu 10 deve ser, pista no 7, pouso autorizado, vento 1-70 graus, 1-2-9, ajuste ao tinto 0-2-1. Serra. Papa Tango, Oscar Romeo Bravo, autorizado a chegada Mário, desça via para o 050. Desce via 050, será possível para o ditap? Somente uma tentativa de chegada, Oscar Romeo Bravo. Mantenha a chegada, Bravo. Henry? Acionamento, Oscar Romeo Bravo. Torre 1-1-8-95. Para o táxi, o Papa Romeu Oscar, Novemberati. 3179, decorado 56, chama o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. E a pasta 2500. Tá 3179, contato cadastro para o 320, descenda da EL. 320, autoriza da EL da presente. Somente manter o perfil, tá 3179. Seu perfil, 3179. Romeu, até já disse, considero o solo 58, direita, parte 4, frequência livre estacionar, bom dia. Não, estacionar, frequência livre, LS Gol, 1160. Gol, 1160, completo com a torre, 118, decimal 9. 295. Torre, bom dia, Gol, 1160. Gol, 1160, é forte marcador externo, vai chave travada. Vamos ali. Azul 4209, 107 a bordo, altera Ribeirão Preto, 4 horas e 30 de autonomia. Tem alternativa? Alternativa a Ribeirão Preto. Feliz abaixo, a direita que é 30, ponto de espera 10, torre 1895, que negar 0021. 1895 no ponto de espera, com 021, azul 4209. Autorizada, tem transação para a faixa para o ingresso. Passou externo, baixado travado, gol 1160. Pista no zero, voos autorizado, gol 1160, vento 1970 graus, 149. Tive pouso na 10, 1960. Diga. Número 1 na sequência? Sim. Habilidade de cortar? Pode. Informação de tráfego é o 737, gol curta final. Observe a passagem após olhar e manter. Ok, a passagem ali manter do 37 na final. O 4 da graça. Táxi autorizado à direita, via pista, porte, leve ponto. Papa Romeu Oscar, 90 eco. À esquerda, acima, à esquerda via pista. Pegando 79, recife, frequências 1251, alternativa 1-3-3-2-5-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado. 3-5-3-1-7-9. É 13-1, início de duração para final de LED X-Ray, curva esquerda para o 200, limite será o curso do localizador. Na 39, não escuta? 3859, tá na escuta? 2859, Brasília. Como recebe o controle? 5/5. Oxané, 6311. Brasília? Pedir vetoração para o sinal dele, é X-Ray, convencida para o 200, limite será localizador. 0200, limite localizador, Oxané, 6311. Libere pista direita via Foxtrot 121 decimal 1. Foxtrot 121 0 9. Siga. Como que a intenção é pouso na 17? Gente, será coordenado junto à torre. Bravo.